A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você sintonizado com a gente aqui nas ondas da Rádio Voz da Rússia. Estamos iniciando mais uma edição do programa que virou sensação no mundo das ondas curtas e conquista a internet e a FM. Está no ar o programa Onda DX. É neste espaço que atendemos as cartas dos nossos ouvintes, que registramos os informes QSL dos nossos DXistas. É na Onda DX da Voz da Rússia que você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo do rádio. E entre em contato com os nossos convidados especiais e ainda conhece os demais ouvintes desse grande auditório em todo o mundo. Edição e apresentação deste amigo de vocês, Jonas Bernardino, direto dos estúdios na rua Piatnitskaya, em Moscou. Pegue essa onda com a gente, fique sintonizado. Cartas dos ouvintes. Aquele abraço de Moscou para os nossos queridos amigos ouvintes sintonizados com a gente nas ondas da Voz da Rússia. E eis o nosso endereço, anotem. Serviço em português da Voz da Rússia, rua Piatnitskaya 25, CEP 115, 326, Moscou, Rússia. Aguardamos ainda sua correspondência nos seguintes endereços eletrônicos: ondadx@yahoo.com ou letters@ruvr.ru. Escrevam, esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. A partir de agora, uma colaboração da Associação DX do Brasil. Está no ar, segmento DX. A seguir, Jailton Amaral, coordenador da Associação DX do Brasil. Hoje, a segunda enquete de 2011 da Associação DX do Brasil. O torneio de futebol mais importante da América Latina, a Copa América, acontecerá no período de 1 a 24 de julho de 2011 na Argentina. Serão 12 seleções disputando este campeonato, que teve como último vencedor em 2007, que aconteceu na Venezuela, a seleção do Brasil, tendo a Argentina ficado com o vice-campeonato. Em comemoração a este evento continental, que acontece de tempos em tempos, a Associação DX do Brasil lança sua segunda enquete de 2011, onde fazemos a seguinte pergunta: qual seleção vencerá a Copa América de 2011? O questionário desta segunda enquete de 2011 da Associação DX do Brasil já foi enviado para todos os sócios da Associação DX do Brasil, que deverão devolvê-lo à Associação DX do Brasil o mais breve possível pelos correios, no máximo até o dia 30 de junho de 2011, valendo a data do carimbo postal. Estaremos divulgando o resultado desta enquete no dia 1 de agosto de 2011. Nesta ocasião será ofertado um brinde, um chaveiro da Rádio Praga, ofertado pelo Departamento Espanhol da Rádio Praga. Importante, se houver mais de um acertador, haverá um sorteio. Portanto, convidamos todos os associados à Associação DX do Brasil para que participem desta segunda enquete de 2011. Você acaba de acompanhar o segmento DX, uma colaboração da Associação DX do Brasil. Escreva para Onda DX, @yahoo.com e letters, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Письма, письма лично на почту ношу словно. Я роман с продолжением пишу, знаю. Знаю точно, где мой адресат в доме где резной палисад. Где же моя темноглазая? Где Вологда? Где, где, где, где Вологда? Где, где в доме? Где резной палисад? Где же моя темноглазая? Где Вологда? Где, где, где, где Вологда? Где, где в доме? Где резной палисад? O programa Onda DX e a história do rádio. Participação especial do profissional do rádio é o Ulisses Galetti, apresentando a série Programa Especial sobre os 150 anos de nascimento do padre Landel de Moura. Где же моя темноглазая? Где Вологда? Где, где, где, где Вологда? Где, где в доме? O Quasar, um dos primeiros detetores de sucesso, foi o Quasar, proposto pelo físico francês Edonard Blanley, que nasceu em 1844 e faleceu em 1940, por volta de 1890. Em linhas gerais, esse quasar era uma ampola de vidro com dois elétrodos, cujas pontas quase se tocavam e estavam expostas ao pó de níquel e prata. Com a incidência da onda eletromagnética no detetor, as partículas de pó se aglutinavam em forma de fios no espaço onde os elétrodos, diminuindo a resistência elétrica entre eles. O sinal era detectado por um fone de ouvido ligado em série com o detetor. As partículas sofriam um processo de nanosolda, precisavam voltar ao estado de dispersão, requerendo para isso algum mecanismo engenhoso de vibração de quasar. Roberto Landel de Moura, Lodge, Marconi e Popov usaram esse tipo de detetor em seus primeiros experimentos. A principal limitação era que ele só servia para a telegrafia de pulsos do tipo liga-desliga e não respondia às necessidades de recepção linear de áudio. Por volta de 1894, Brown havia descoberto o efeito de retificação, passagem de corrente elétrica em um único sentido, em contatos entre pontas metálicas e semicondutores. Este efeito foi utilizado depois na criação dos detetores de cristal. Os detetores usavam cristais naturais de galena, sulfeto de chumbo, montados sobre uma base metálica, contato elétrico inferior. Na parte superior do cristal, o contato era feito por meio de um fio fino e pontiagudo de bronze fosforoso em forma de mola ajustável. Em razão desta montagem e da dificuldade de ajuste, eram chamados de bigode de gato, embora fossem mecanicamente instáveis e não garantissem bons contatos de retificação. Os detetores de galena possibilitaram a recepção de ondas eletromagnéticas que transportavam sinais de voz, viabilizando a tecnologia do rádio. Falou Ulisses Galetti, de Itatiba, São Paulo. Boas escutas a todos. E aqui encerramos mais essa edição do programa Onda DX. Esperamos por vocês em mais um encontro com grandes surpresas e novas emoções aqui nas Ondas da Voz da Rússia, o espaço onde você registra o seu pedido e conhece os demais DXistas da comunidade de língua portuguesa. Pacá! E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro!